Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui do jornal Alfredo Wagner Online. Ó, para não perder nenhuma conversa como a de hoje, já segue o nosso canal, tá? Hoje o papo é sobre azeite de oliva, o ingrediente que, nossa, tá em todo lugar na cozinha brasileira, né? Mas aí vem a dúvida, tem tanta opção na prateleira, como é que a gente sabe qual escolher, qual levar para casa? Para ajudar a gente nessa conversa, nós pegamos umas dicas, informações de um guia bem legal, especializado, que foi divulgado pela Josapar, aquela empresa do azeite Nova Oliva, sabe? A ideia aqui é descomplicar um pouco essa escolha, dar umas ferramentas para achar um azeite que seja gostoso e faça bem para a saúde no dia a dia. Pois é, parece fácil, né? Mas quando a gente chega lá no mercado, é muita garrafa, muito rótulo. Entender um pouquinho das diferenças, o que significa extra virgem, a data que está ali no rótulo, até como guardar em casa. Isso tudo faz uma diferença enorme, sabe? Para aproveitar o sabor e os nutrientes mesmo. Boa. Então vamos começar pelos tipos mais conhecidos. Extra virgem e o virgem. O extra virgem é tipo o top de linha, né? Primeira prensagem, acidez bem baixa, menos de 0,8%. Dizem que isso quer dizer mais sabor, mais antioxidantes. É isso mesmo? Exato. Ele é o que tem, digamos, o perfil sensorial mais rico e mais benefícios para a saúde por causa desses antioxidantes. Mas tem um ponto aí que eu acho que muita gente ainda confunde. Aquele mito de que extra virgem é só para usar frio na salada, para finalizar. Isso não é bem assim, né? Dá para aquecer. Esse é um clássico. É um mito mesmo. Um bom azeite extra virgem pode sim ser aquecido. Dá para usar para refogar, para fazer um assado mais leve, um grelhado. O ponto-chave é não deixar super aquecer, sabe? Uhum. Não queimar o azeite para ele não perder as qualidades. Ah, entendi. Claro, para fritar por imersão aí já é outra história. Melhor usar óleos com ponto de fumaça mais alto mesmo. E o virgem? Bom, ele tem uma acidez um pouquinho maior, um sabor talvez menos intenso. Acaba sendo uma alternativa legal e mais em conta para o cozimento do dia a dia. Entendido. Faz sentido. E olhando o rótulo, o que a gente precisa prestar atenção? Você falou das datas. Fundamental. Olha, mais importante até que a data de validade, que claro, tem que olhar, é a data de invase. Ou às vezes vem como data da safra. Invase? Isso. O azeite não melhora com o tempo. Pelo contrário, ele vai oxidando, perdendo frescor, aroma, sabor. Então, quanto mais novo ele for, melhor. O ideal é pegar um que tenha sido envasado há menos de um ano, sabe? A luz, o calor, o próprio oxigênio, tudo isso degrada o azeite. Por isso guardar direito em casa é tão importante, né? Garrafa escura, longe da luz, do fogão. Exatamente. Se a garrafa for transparente, aí mais cuidado ainda. Deixa ela bem guardadinha no armário, longe de janela, de fonte de calor. Certo. E na hora H, sentindo o azeite, como é que a gente percebe se ele é bom mesmo na prática? Além do rótulo. Aí entra o sensorial, né? Um bom extra virgem costuma ter um equilíbrio interessante entre três coisas. Frutado, amargo e picante. Frutado, amargo e picante. Isso. O frutado lembra azeitona fresca, pode ter notas de ervas, tomate, às vezes até maçã, amêndoa. Depende muito da azeitona. E o amargo e o picante, que às vezes as pessoas estranham um pouco... Eu ia perguntar isso. Amargo e picante é bom. É ótimo. São sinais de qualidade. Indicam que o azeite está cheio de polifenóis, que são aqueles antioxidantes poderosos. A intensidade varia, claro. Puxa, que interessante. Então, aquele amarguinho na língua e a picância que arranha um pouco a garganta não é defeito? De jeito nenhum. É a prova de que ele está vivo, cheio de coisa boa. O guia até menciona o exemplo do Nova Oliva, né? Com aroma frutado, notas de amêndoa, alcachofra, um sabor meio herbáceo e essa picância leve. Legal. Imagino que um azeite assim combine bem com certos tipos de comida. Com certeza. Aí a gente entra na harmonização. A ideia básica é buscar um equilíbrio. Azeites mais suaves, delicados, vão bem com pratos leves, né? Uma salada, um peixe branco grelhado, legumes cozidos. Uhum. Já aqueles azeites mais potentes, mais amargos, mais picantes, eles pedem pratos com mais personalidade também. Carnes vermelhas, um bacalhau, queijos mais curados, pães rústicos. Ele complementa, sabe? Mas imagino que não seja uma regra assim super rígida, né? O gosto pessoal deve contar bastante. Totalmente. No fim das contas, a melhor harmonização é aquela que agrada o seu paladar. Não tem certo e errado absoluto. A dica é experimentar, provar diferentes combinações. E se tiver a chance, provar o azeite puro antes. Puro? Como assim? Tipo beber um pouquinho? É, tipo isso. Coloca um pouquinho num copo pequeno ou numa colher mesmo. Primeiro sente o aroma. Aquece um pouco o copinho na mão se quiser. Depois leva a boca, espalha pela língua. Tenta perceber esse frutado, o amargor e, principalmente, a picância lá no final, na garganta. É o melhor jeito de conhecer o perfil daquele azeite específico e até de entender o que você gosta mais. Essa picância e o amargor, como a gente falou, são o sinal dos polifenóis ali presentes. Faz todo sentido. É uma forma de educar o paladar mesmo. E pra gente fechando, além do tipo, do sabor, a origem do azeite pesa muito? De onde ele vem faz diferença? Ah, faz muita diferença. O chamado terroir, né, o clima da região, o tipo de solo, até o relevo onde a oliveira cresceu, tudo isso influencia. E claro, a variedade da azeitona. Tem muitas. Arbequina, picual, coroneique, frantoio. Cada uma dá um azeite com características diferentes. E tem regiões mais famosas, né? Sim, o Mediterrâneo é o berço, né? Espanha, Itália, Grécia, Portugal são super tradicionais e produzem azeites excelentes, cada um com seu estilo. Mas hoje tem outros lugares produzindo coisas muito boas também, como o Chile, por exemplo. E até a própria Josapar, que a gente mencionou por causa do guia, é uma empresa com uma história longa, desde 1922, super conhecida pelo arroz Tio João, né? Mas que também está nesse mercado de azeites com o Nova Oliva. Mostra como empresas grandes também buscam qualidade nessa área. Bacana demais. Bom, então, para a gente resumir a nossa conversa de hoje, escolher um bom azeite vai bem além de só olhar o preço na gôndola. Tem que ficar de olho na data de envase, entender a diferença entre extra virgem e virgem, tentar sacar um pouco essas notas de sabor, o frutado, amargo, picante e talvez o mais importante, experimentar. Achar o seu azeite é uma jornada, né? Exatamente, é uma descoberta pessoal e fica aqui uma provocação para quem está ouvindo a gente. Pensar um pouco, se a origem e a variedade da azeitona mudam tanto o sabor final do azeite, será que se a gente explorasse mais azeites de regiões que não são tão óbvias ou de tipos de azeitona menos comuns por aqui, a gente não descobriria sabores totalmente novos e surpreendentes para colocar nos nossos pratos do dia a dia? Fica aí a reflexão e a dica para experimentar. Ótima provocação para a gente terminar. E aí, gostou dessa análise? Achou útil para a próxima ida ao mercado? Então, ó, não esquece de seguir o Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner online para continuar recebendo mais conteúdos e dicas como essa. Combinado? Valeu e até a próxima.